Os Simpsons. Bem-vindo à usina nuclear de Springfield. Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. Burley, papel Bostalha. Escola primária de Springfield. Roupa suja não é presente de Dia das Mães. Dois dias, três dias sem acidente. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Aurora do Tempo. E aí, como é que vai? A invenção da maternidade. Hulk! 50 mil anos depois. Trouxe frango frito! Eu falei filé! Homer precisa fazer mais. Hulk! Já estou cansada dos seus looks. Não posso fazer isso sozinha. Cadê sua lista de tarefas? Oh, eu estou cuidando disso. Mandei plastificar. E para garantir que eu vou fazer... Uma entrega com amor. Eu nunca vi isso aqui. Deve ter sido deixado por algum dono anterior. Oh, meu Deus! Um valioso carro antigo! Isso é o achado de uma vida toda! Oh, câmbio manual. Pai, não devemos saber quem é o dono do carro? Ora, filha, segundo a antiga lei de apropriação, bens que são abandonados passam para o proprietário subsequente. Cara, desde que você viu o programa Ladrões de Túmulos Medievais, tudo pra você é apropriação ou apropriação? Ah, Zé Ruela, ou você me mostra uma ordem judicial ou fecha essa matraca. Chubby dude in a tiny car, making friends both near and far. In this little town, he's a shooting star. That's a chubby dude in a tiny car. From Shelbyville to Zanzibar, it doesn't matter where you are. There's not a thing that can compare to a chubby dude in a tiny car. Ah, o tanque tá vazio. Ah, eu tenho uma coisa aqui que serve como gasolina. Chegou! E aí, crianças? Pra você, filho, uma bonequinha de pano. Pra você, Zé Ruelo, uma laranja da Flórida. Tem uma coisa em que você é realmente incrível, pai. Tudo vira uma aventura. Você resolve limpar a garagem e acaba achando um carro clássico. É, a sorte segue os carecas. Agora a melhor parte, contar o meu grande dia pra mãe de vocês. Ora, se não é minha garota favorita no meu cômodo favorito... Fico feliz que tenha tido um bom dia. Você não parece feliz. Não estou feliz. Mas você disse que ficou feliz. Tem que ler nas entrelinhas. Por quê? Só tem espaço em branco lá. Me desculpe, Homer. Sua vida é cheia de surpresas divertidas. A minha é horrível. Ah, lenços. Ajudaria se eu coçasse suas costas? Ah, hein? Suas mãos estão com cheiro de volante. Pobre Marge, o que eu faço? Me ajuda, universo! Jay Leno! Olá, eu estava passando com meu Citroën DS Palace 73 quando vi aquele clássico Morgan com interior e painel de madeira original. Cara, eu gostaria de comprá-lo. Vai ter que pagar em espécie sem fazer perguntas. Quanto você quer? Eu disse sem perguntas! Fica frio, esse carro é uma obra de arte. Indo para onde vai ser admirado? Pro meu depósito de carros subterrâneo secreto. É hora de fazer o que eu sei fazer melhor. Prolongar esse casamento. Você queria uma surpresa boa, Mort? Você conseguiu. Vamos fazer a viagem de nossas vidas. Sério? Pra onde? Peraí, eu volto já já. Deixa sua imaginação correr solta. Oi, Homer. E você é? Jay Leno. Ah, ainda tem aquele dinheiro que eu te dei pelo carro? Sim, claro. Bom, vou precisar de volta. Mas acabei de prometer pra minha esposa. Homer, colecionei centenas de carros antigos sob o pretexto de que não fazem mais carros assim. Bom, mas eu comprei um carro novinho. Descobri que é muito melhor. Posso ir à loja e voltar até minha casa e ele não quebra nenhuma vez. Imagina que coisa. É, toma o seu dinheiro de volta. Pode devolver o meu carro? Infelizmente, quando fui registrar, ele não era seu carro. Então, a polícia levou embora. Chubby cop in a tiny car. Going to the nearest cop bar. É, até mais. Inacreditável, ele abre daqui. Quanta modernidade. Já decidi aonde quero ir. Ao trezinho do shopping? Não, para Paris. A cidade mais romântica de todo mundo. Paris? O que é que eu vou fazer? Agência de viagem de Springfield. Um agente de viagens? Ah, graças a Deus, você não está obsoleto ainda. E um bom dia para você também, senhor. Problema é o seguinte, já decepcionei minha esposa tantas vezes que não posso decepcionar de novo. Eu entendo. Então, vou ter que levá-la e nossos três filhos para Paris. Mas aqui está o desafio. Eu não tenho dinheiro. Ah, deixe-me ver o que posso fazer. Apareceu alguma coisa? Não, isso não está ligado. O barulho me ajuda a pensar. Tá certo, temos até um jeito, mas é um pouco arriscado. Você aceitaria ser um entregador casual? Não quer dizer como os caras arrumados que andam de bicicleta. Vou explicar melhor. A máfia, quero dizer, a transportadora vai pagar as passagens de hotel. E tudo o que precisa fazer é entregar uma encomenda. Mas não pode olhar o que tem dentro da encomenda. Claro. Pela Marge, eu farei o sacrifício supremo de não fazer uma coisa. Aeroporto Internacional de Springfield. Essa é a encomenda. Que encomenda? A encomenda que vai entregar. E os clientes me pediram mais uma vez para te lembrar de não olhar dentro da mala. Ei, amigo, eu não comecei a fazer isso ontem não, viu? Eu comecei a fazer isso agora mesmo. A encomenda. Linhas aéreas Springfield. Paris, eu nem acredito. Homer Simpson, justo quando penso que não tem mais nada a oferecer, ganho uma viagem ao berço do existencialismo. Agora, se você me der licença, serão 11 horas de voo. Eu tenho que visitar o Louvre. Até aqui tudo bem. Absolutamente bem. Mas tem alguma coisa naquela mala que pode nos colocar em encrenca. Minha mente está fervilhando e é proibido ferver coisas em aviões. Ah, eu não aguento, eu vou ter que abrir aquela mala. Ai, que azul lindo dessa cobra! Tudo bem. Primeira coisa, preciso descobrir se ela está respirando aí dentro. Melhor tentar o outro olho. Tudo bem, talvez o primeiro olho de novo. Mas aqui... Descobri. É uma jiboia azulada da Amazônia. Puxa, é uma espécie muito rara e ameaçada de extinção. Ah, a viagem de nossas vidas. Eu posso partir o coração dela. Mas não pode deixar que nada ruim aconteça com essa cobra. Eu prometo. E você tem que prometer preservar outra espécie ameaçada de extinção. Meu casamento. Eu prometo. Oh, pela primeira vez uma cobra arruinou o paraíso. Bem-vindos à França. Proibido comida de fora. Eu pego a bagagem, Marge, você e as crianças chamam o táxi. Um táxi parisiense. Táxi! Táxi! Táxi! Você é o entregador casual Homer Simpson? Sou eu. Aqui está seu dinheiro. Finalmente, já estou aqui há 2 minutos. Escuta, o que vai acontecer com a encomenda? Oh, ela terá um lar ótimo. Um lar maravilhoso. Como um cinto em volta da cintura de uma elegante mulher. Oh, não vou deixar que machuque essa cobra. Você tem que dizer Lisa pega antes de jogar alguma coisa. Vambora! Para onde eles foram? Não devíamos ter parado para aquela refeição de 7 pratos. Oh, devíamos ter pedido a vocês como camponeses. Então, na minha terra, chamamos isso de queima de pneus. Puxa, olha essas gárgulas. São do tempo em que as religiões ainda sabiam fazer a gente se borrar de medo. Homer, preciso perguntar por que está carregando essa mala de mão. É que eu trouxe um trabalho para fazer aqui. Tu não leva trabalho nem pro trabalho. Desculpe, eu só quero que nossa família faça uma viagem que seja incrível. Não como para a Austrália, Brasil, Japão, Londres, China... Aquela feira mundial que o Bart quis ir? Aquele lugar com as corridas subterrâneas? E aí, pai, o que vai fazer com a cobra? Terra do comichão e coçadinha, espaço sideral? Lisa, cheguei à conclusão de que o habitat natural de uma cobra não é numa mala. Então eu decidi que vou soltá-la. Posso sugerir os jardins do Louvre? Estão repletos de ratos deliciosos. Uhul! Cafeteria. É uma pena que a Lisa e seu pai tiveram algo a resolver e não puderam vir aqui. Mas, por outro lado, mais patê, por favor. Vraiment? Monsieur quer mais patê? Oui. Antes que minha filha, que não tolera a crueldade, apareça. Vou te mostrar o nosso cardápio de extra crueldade. Aqui o menu. Temos coco vin feito com um galo bem velho que foi chutado à terra morte na frente de sua esposa e filhos, que é muito bom. Ah, é. Pensando bem, eu só quero uma salada. Ah, très bien. Gil, arranque os botros e algumas batatas novas. Eu não aguento mais nem olhar para essas coisas. Bart, pode jogar isso no beco para mim? Semana de moda de Paris. Modelos famintas? Bom, o Bart Simpson nunca conheceu uma mulher bonita que ele não pudesse zoar. Pai, adoro estar numa aventura na França com você. Ah, essa vai ser molezinha. Tudo que precisamos é comprar nossos bilhetes nessas bilheterias automáticas francesas. 45 minutos depois. Por um billet aller-retour, appuyez 2. Calada, calada, calada! Votre billet. Pai, você comprou um bilhete para Argenteio. Pour Jean Clion, s'il vous plaît. Para de falar em francês, sua maldita! Thomas Chinanix, seu slogan! Sim, senhor! Aqui, magrinha! Magrinha! Aqui, magrinha! Eu nunca fui tão feliz na vida. Prontinho, tá livre. Não esqueça de respeitar esse ecossistema. Anda, sai! Será uma cobra que mora em Paris. É um livro infantil pronto pra ser escrito. Não tão rápido. Como acharam a gente? Todos os turistas vêm ao Louvre. Ei, tem ótimas pinturas. Ah, é? Diga duas. Não nos menosprezem, vocês fazem cinto com pele de cobra. Tratamos nossos animais da alta moda da maneira mais humana. Vocês são monstros. Verdade, mas isso é só uma parte do que somos. Também somos poetas. Comunistas. Expertos em mostarda. Eles fugiram! Se quisermos ser bandidos, temos que vigiar melhor as pessoas. Não é tão difícil assim. Não se preocupe, existe um jeito infalível de achar os americanos. Marco! Paulo! Eu disse Marco! Paulo! Pai, se controla! Tudo bem. Marco! Paulo! Ai, ele me enganou, droga. Marco! Marco! Marco! Marco! Paulo! E agora o que vamos fazer com a cobra? A gente vai ter que continuar com ela. O que foi, Lisa? Você viu um Burger King? Estamos na Rue de Lombard, a rua dos três mais famosos clubes de jazz de Paris. O que você acha, pai? Pode puxar a corda, por favor. Quantos anos tem? 8. Trabia. Clube de jazz. Precisamos de um médico e de alguém que saiba tocar saxofone. Ai, quem faz o quê? Eu vou mostrar. É o dia mais feliz da minha vida. Jim Morrison, 1943-1971. Praça do Pontilhismo. Embriagado em Paris, não existe sensação melhor. Marge, tem uma coisa que eu preciso te contar. Napoleão. Essa mala de novo? Sabia que era problema. Sim, essa é minha batalha de Essling. A menos que Napoleão tenha uma derrota mais famosa que eu não saiba. Eu contrabandeei essa cobra a viagem inteira. Mas foi o único jeito de conseguir pagar por tudo. E você queria tanto vir para Paris. E além disso, esses bandidos franceses não conseguem pegar ninguém. Não estão eles. Não, não tem uma ponte. Vamos ter que pegar um batom mousse, um pouco de champanhe, uma dancinha e como... Ah, eles fugiram de novo. Essa joia de vivre está nos matando. Caraca, eu nunca pensei que ficaria tão feliz em voltar para o nosso próprio arrondissement. Olha, vocês envergonharam nossos supermodelos, deixaram uma americana tocar um combo de canções francesas e, pra piorar, roubaram a cobra desses pobres cavalheiros. Bem, acho que esse é o momento que acontece em todas as nossas férias em que eu digo: corre, corre! Tudo bem, não corram. Melhor algemar este aqui. Não tem cobra. O que tem na mesa? São algumas dezenas de recados urgentes de alguém chamado Vovô. Essa aqui diz que o gato está comendo a torrada dele. Eu não tenho tempo para gatos e torradas. Revistem o quarto. Nós já revistamos o quarto do Armoire PT e nenhuma cobra. Podemos ter nos enganado, então. Vamos ver se os cães policiais podem fazer alguma coisa. Eu já falei, eles são inúteis. Ah, mas eles são tão fofinhos. Alô, Simpsons, eu peço desculpas. Quanto a vocês, mandem os cães atacarem. Preparem-se para as mordidinhas nos pés. Bom, eu só quero dizer que antes dessa viagem, nossa família estava desmoronando que nem a União Europeia de vocês. Mas esses poucos dias nesse maravilhoso país, e agora estamos melhores do que nunca. Tudo está perdoado, meus amigos. Aproveitem la douce France. E agora, algo que deveríamos ter feito assim que nos conhecemos. Ah, vocês beijam igual uma vovozinha. Venham aqui. Tudo bem, não sei como conseguimos, mas finalmente tivemos sorte numa grande viagem. Em Paris, uma mulher faz sua sorte. Now my favorite part of each trip. The gifts I brought back for my friends. For Carl, a French Coca-Cola. Très chic. For Lenny, a miniature Empire State Building. We had a layover in New York. Wow. And for Mo, a belt made out of a blue snake. Artificial, I think. Thank you. Hook?